malandro não é. O bom malandro não é. O bom malandro aqui é. O bom malandro aqui é. Ser malandro é cultivar a semente da paz. Infelizmente o ser humano se esqueceu, deixou pra trás. Eu nunca desisti dos meus sonhos, enfim. O amor dos meus irmãos se apagou num estopim. Pai, acredita meu compadre, não desista do seu objetivo, chega de meter a riba. Na esquina tem maloca se envolvendo em chacina. Aí tu se complica, traz a dor pra sua família. Não, não, não, quero isso aí pra mim, não. Eu quero é ser feliz, curtir minha vida no mundão. Muito louco, chega de ficar no chão. Caiu, se levantou, estou chegando no refrão. Pois é, de qual é, vou te falar como é que é. Ser malandro não é derrubar quem tá de pé. Ser malandro não é dar tiro e ser preso, depois sair e morrer. Eu sei que é sempre desse jeito. Por isso eu sou preto, filho de negro, sou suspeito. Tenho orgulho da minha cor, bato no peito daquele jeito. Também sou brasileiro e admiro tal respeito. Não canto por dinheiro, a ideologia não tem preço. O bom malandro não é o poderoso da quebrada. O bom malandro não é a coeta da bocada. O bom malandro aqui é aquele que respeita. O bom malandro aqui é aquele que respeita. O malandro aqui é que denuncia e sujeita. O bom malandro aqui é respeitar o pai e a mãe. Não chegar dopado em casa xingando cada tamanho de palavrão. Indignado com a própria vida, a própria sina, a ferida nunca cicatriza. Mas em cima fica a esquina, você fuma, se acaba. Dentro da pedra, dentro do pó, você perdeu até a alma. Que maldito vício, por isso eu corro risco. Convivo no meio disso e vai gravando disco. Não é de ouro, e nem de prata e nem de bronze. Não se esconde, apenas o CD e a sigla V que diz o nome. E chega pra firmar, pra cortar, vingar o escravo. A luta de subir, luta dos palmares não foi pro ralo. Já passei por tanta coisa nessa vida, aprendizado. O que parece certo, muitas vezes é o errado. O que o sistema gosta, o que o sistema quer. Ver irmão matando irmão, Lucifer tu sai de ré. Então aprenda, reage, não adianta fugir. Por isso eu tô aqui, falo por você, nunca desistir. Plantando a semente do bem, eu sei que alguém vai me ouvir. Obrigado meu senhor, a inspiração que o vem de ti. O malandro não é o poderoso da quebrada. O malandro não é a coeta da bocada. O malandro aqui é aquele que respeita. O malandro aqui é aquele que respeita. O malandro aqui é o que denuncia e sujeita. Meu coração me está em coma, aplique em mim uma morfina. É só intriga, é só vingança que eu vejo na periferia. Extermínio, homicídio, negro foragido. Sou mensageiro protestante, sigo raciocínio. Cachorro traição, sempre tá só em velório. O malandrão tá no chão, foi fuzilado pelo ódio. O que você me diz sobre a situação? Só restou o aspecto lá de flores do caixão. Como viver com desemprego? Vejo um brasileiro, seu filho passando fome, aí começa o desespero. Por causa de uma guerra civil brasileira, pra tramar da gente o carbonizaram a bandeira. O crime é brincadeira, a morte só traz a tristeza. Ignorância dos botões aqui, a de só com a caneta. Já deu pra perceber, porque nunca vou me render. Tenho espírito de guerreiro e vou lutar até morrer. Por que não começar uma revolução, vou te dizer. Só basta você crer, ter fé pra você vencer. Automaticamente seu subconsciente virou a semente que vai desenvolvendo e colhendo os frutos pela frente. O bom malandro não é o poderoso da quebrada. O bom malandro não é a coeta da bocada. O bom malandro aqui é aquele que respeita. O bom malandro aqui é que denuncia e sujeita. O bom malandro não é o poderoso da quebrada. O bom malandro não é a coeta da bocada. O bom malandro aqui é aquele que respeita. O bom malandro aqui é que denuncia e sujeita. O poderoso da quebrada, o cacueta da bocada, aquele que respeita, tá porque denuncia e sujeita. O poderoso da quebrada, o cacueta da bocada, aquele que respeita, tá porque denuncia e sujeita. sangue aqui é.